mano e lá vai ele, humildão como sempre. No pique vagabundo, vagabundo inteligente. Eu vou te apresentar, um cara que é problema. Representa a quebrada, não deixa falhar na cena. Sabe bem quem é, e quem não é, não é. Conhece os cara do crime, e os do creme, né Zé? Os ladrão, os patrão, as mina, os Maurício, os guerreiro, as criança, os idosos, os mendigo. Ele não tem espinho, ele mesmo me falou. Quem tem espinho é flor, e com ele demorou. Chega de cabeça baixa, sai de cabeça erguida. Cumprimenta, olhar no olho, aí mano e a família. Quem é malandro sabe, é só sinceridade. O cara tem estilo, mas não gosta de covarde. O Lano chegou nele, contando história estranha, que tava aí saindo com a minado sem vergonha. Ele logo respondeu, meu bom, qual que é a sua? Talarico morre cedo, o cara é seu truta. Não gosta desse tipo não, nunca gostou. Muito menos de pilantra e maluco falador. A polícia o persegue, mas quem que é esse cara? Será que ela é patrão, tem maior respeito na quebrada? De dia, bambeta branca, lupa preta e bermudão. A noite tá no peão, com a mina ou com os irmão. Que vagabundo, sangue bom na quebrada. A polícia cresce o olho, mas nunca acha nada. A pique vagabundo, com pilantra não cola. Fulano acha que é moda, já povinha foda. A pique vagabundo, sangue bom na quebrada. A polícia cresce o olho, mas nunca acha nada. A pique vagabundo, com pilantra não cola. Fulano acha que é moda, já povinha foda. Segunda acorda cedo, nego, vai fazer o quê? Vagabundo mesmo só no jeito de ser. Domingão foi balada, segunda na pesada. Depois o trampo, um banho, um rango, um bode que ressaca, tudo bem. Terça-feira passa logo, chega a quarta, aí já tá de cara, já sarou a ressaca. Mas a quinta é o dia, vou lá no bote, desce a breja. A mosca é macarrapa, o peão da sexta-feira. Só os caras certo envolvido, assim que é. Diga com quem tu andas, que eu digo quem tu é. São vários rolê louco, hein? A sexta vai pegar. Não pode esquecer da mina, atende o celular. Alô, nego, tô te ligando, meu amor, pra avisar que amanhã vou visitar o meu avô. Eu vou com a minha mãe, sabadão a gente tromba. Quando voltar eu ligo, mas vê se não me apronta. Ficar em casa não dá, né? Eu vou de rolê com a rapa. Seu irmão tá envolvido, menos mal, tá em casa. Agora é a cara dele, desbaratinou da mina. Mas sem adultério, é guerreira na fita. A noite é problema, várias vadias vem de embalo. Que de sangue bom, só quer atrasar um lado. Se cola no cara, já vi várias colar. Mas com ele não tem jeito, tem um nome a zelar. Tem muito mano que nem tá aí, tá no mundão. Tem tipo um harém, parece um sultão. Mas pra ele o que vale é respeito e sinceridade. Esse é seu estilo, sua personalidade. Sua mãe lhe ensinou um ditado que gela. Melhor ter uma na guerra do que 20 fora dela. Não pago simpatia, tô falando numa boa. Respeito a quem é, quem não é cabela voa. Tá pique vagabundo, sangue bom na quebrada. A polícia cresce o olho, mas nunca acha nada. Tá pique vagabundo, com pilantra não cola. Fulano acha que é moda, já povinha foda. Tá pique vagabundo, sangue bom na quebrada. A polícia cresce o olho, mas nunca acha nada. Tá pique vagabundo, com pilantra não cola. Fulano acha que é moda, já povinha foda. Comprou uma caranga, estralou um som. Não deixou ninguém na mão, sai de peão com os irmão. De rolê no centrão, cê sabe é daquele jeito. Um preto numa caranga de estilo é suspeito. Encosta vagabundo, tá roubando ou traficando? Que nada, doutor, essa aqui veio do meu trampo. Licença, direção, documento, tá na mão. É, tudo em ordem, pode ir, queima o chão. Quem não deve não teme, não treme. Representa, cê pique vagabundo no mundão é problema. Mas fazer o quê? Se esse é o esquema, atrasalado é mato, é a merda do sistema. Alô, nego, onde cê tá? Eu já tô em casa e precisamos conversar. Já vieram me esquerar da balada de ontem pá. Que você saiu fora com tal fulana lá. Mas quem foi que te falou? Não deixaram o telefone, e eu muito menos quis saber do nome. Esse João tá de touca, liga lá o irmão seu. Saímos fora junto, aí pro barraco seu. Então vem pra cá, terminar de me explicar. Tô indo pro futebol e não dá pra faltar. Mas hoje é sabadão, à noite eu tô colando. Vê se não demora, não vou ficar esperando. É foda, né, mano? Saber que tem zóio gordo. E não se adianta e quer atrasar os outros. Atitude de verme é, tem muito nesse mundo. Mas ando com Deus, aqui é pique vagabundo. Tá pique vagabundo, sangue bom na quebrada. A polícia cresce o olho, mas nunca acha nada. Tá pique vagabundo, com pilantra não cola. Fulano acha que é moda, já povinha foda. Tá pique vagabundo, sangue bom na quebrada. A polícia cresce o olho, mas nunca acha nada. Tá pique vagabundo, bom pilantra não cola. Fulano acha que é moda, já povinha foda.